Hoje estou feliz perto de você. Quase morri longe sem te ver. Meu bem, eu preciso do seu carinho para seguirmos junto ao mesmo caminho. Quantas noites mal dormidas, só pensando em ficar contigo. Agora vem me dizendo que o seu amor já está comprometido. De hoje em diante eu não posso amar outra alguém. És o meu primeiro amor, mas o que fazer se você me esqueceu? És o meu primeiro amor, mas o que fazer se você me esqueceu? E assim eu vou partir sem levar você comigo. Só as lembranças guardarei no meu coração. Só as lembranças guardarei no meu coração. Mal dormidas, só pensando em ficar contigo. Agora vem me dizendo que o seu amor já está comprometido. De hoje em diante eu não posso amar outra alguém. És o meu primeiro amor, mas o que fazer se você me esqueceu? És o meu primeiro amor, mas o que fazer se você me esqueceu? E assim eu vou partir sem levar você comigo. Só as lembranças guardarei no meu coração. As lembranças guardarei no meu coração.